Dia 9 de maio de 69, a 2 quilômetros da fronteira do norte do Laos, a 101ª Divisão de Infantaria das Forças Armadas Americanas caminha em direção à colina 937. É uma zona estratégica. Uma dezena de chamados que é pouco formada ao combate deverá efetuar esta missão de rotina em menos de 2 horas. Eles resistirão heroicamente durante 9 dias. Este filme não conta esta história. Lisbela e o prisioneiro. Nosso filme nunca vai ter fim. Espera um pouquinho. Attack ships on fire. Não repare na tomada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o... Não repare na tomada. E o que eu vou ter que fazer agora? O que você vai ter que fazer agora? O que eu tenho que falar agora? Você tem que apresentar quem estamos aqui. Quem estamos aqui? Quem estamos? Quem somos? Então, pessoal, as pessoas lindas que estão aqui conosco nesse lugar tão lindo, verde e lindo, é o Pedro. Pedro? O Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. E atrás das câmeras temos o... Pedro, Pedro e o Pedro. Mas você não é o loiro? Solete, por favor, Pedro. Solete Pedro pra gente, por favor. L-O-I-R-O, Pedro. Isso! Exatamente. Nós estamos aqui hoje mais uma vez, novamente, para falar sobre um filme. Hoje o nosso tema principal é... Filme Nonsense. Só que daí a gente primeiro vai explicar filme Nonsense, depois vamos falar de um filme Nonsense do Pedro. Pedro? Pedro? Pedro? Pedro. Pedro. Mas ó, primeiramente, não repare, porque vai ficar tudo preto. Cala a boca. Cala a boca. Então, já... Tá bom. Chega. É, foi. Vai ficar tudo preto. Aí deixa preto então, e volta. Então, né? Então. Fica muito foda, deixa tudo preto a tela e volta. É, agora ela virou editora offline. Ela dá as dicas. Então, filme Nonsense. De que se trata filme Nonsense? Filme Nonsense trata-se em estabelecer uma realidade e dentro dessa realidade, características e personagens que não fazem nenhum sentido pra nós vão tomar ações em uma história que às vezes pode fazer sentido pra nós. Um caso clássico é os besteróis americanos, onde você tem personagens que são definidos sempre por uma característica muito simples, a gostosa do bairro, a putinha, o bonitão e etc. Eles não têm nenhum arco, nada, nenhuma responsabilidade contextual. A ideia deles é puramente fazer um monte de piada. As piadas são sempre baseadas em em assumir alguma coisa e o resultado prático é outra. O cara vai subir a escada e você espera que ele vai chegar no segundo andar. Na verdade, ele desce um porão. E coisas assim. É sempre, basicamente, Looney Tunes. Quem assistiu Looney Tunes sabe que eles são bem nonsense. Eles ainda têm muito sense nos filmes Looney Tunes, mas o nonsense preza por não fazer sentido. Então, você corta a veia da pessoa, esguicha... água. Aí, quando o cara vai beber aquela água que caiu num copo, ele descobre que é xi. E as coisas vão acontecendo. Você leva um tiro no pulmão e sai fumaça. O humor vai acontecendo dentro daquilo que é estabelecido como real e verdadeiro no filme que está mostrando. É isso que é nonsense. Ok. Aê, agora que nós sabemos o que é filme Nonsense pelo Rafael, que está aqui atrás da câmera hoje, né? Não é o Rafael. É o Pedro. Não, é o Pedro. Então, eu acho que, definindo o que é, vamos falar sobre um filme Nonsense, que é o Gru. Como? Nossa. Catarrada. É isso que ela lá pega, pode. Faz melhor. Não. Teu pulmão tá pior do que o meu, né? Vai lá. Aí, ó. Foda, mano. Não tem nem condições. Que é o... Na Idade da Pedra. Considerações. Aí vamos começar falando do filme. O filme começa com uma introdução que fala de um assunto que não é o filme. Exatamente. Já começa por aí. O filme é de 2004, e é francês. Tem o Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Ó, Gérard Depardieu, falei certinho. Oh, e a história conta, e o filme conta a história de duas tribos. A dos cabelos sujos e a, e a dos cabelos limpos. E no meio dessa história tem a trama de cá, e junto com as tramas de tentar roubar a fórmula do shampoo, tem um assassinato. Não, peraí, você não explicou. Os cabelos limpos, eles têm o shampoo. É um produto que eles herdaram de muito tempo atrás. E os cabelos sujos querem roubar esse ingrediente. Só que todas as tentativas deles são falhas ao tentar roubar o shampoo. Que eles não chegam a nem encostar num cabelo limpo. Eles não conseguem nem... Como posso explicar? Eles não chegam nem a confrontar, que eles se matam sozinhos. É um suicídio sem propósito algum. Não faz muito sentido. Esse é um filme nonsense. Não sei. Aí eu acho que seria interessante a gente falar dos pontos de humor mesmo do filme, porque já que é a história principal aqui é o humor, vamos lá. Já começa com a primeira tirada engraçada do filme, seria o caso do suicídio, porque o cara resolve se sequestrar. O cara da tribo dos cabelos sujos se sequestra. E manda uma carta. E manda uma carta, cortando a... cortando a própria mão e manda pro tribo dos cabelos limpos. Só que, tipo assim, é indiferente. O cara fala que vai se matar na... é meio-dia, não ao anoitecer. É às 6 da tarde, seria ao anoitecer. Se não tivesse a fórmula do shampoo, ele ia se suicidar. Aí o chefe da tribo dos cabelos limpos, sou o super alfa, né? Ele olhou assim a cesta, olhou a carta, leu com a voz do cara que escreveu e foda-se. Que morra. Foi bem isso. Escureceu e você só ouviu os gritos do cara se matando. Fora os comentários, né? É. Tipo, que morte inútil, deixa eu ver. É, então. E é legal falar, nossa, eles não tiveram consideração nenhuma. Verdade. Eles ficam lamentando. Não, da minha mulher, né? É, então. O Thiago, a gente já viu sua mulher, já, Thiago? É, então, vocês... Vocês conhecem minha mulher? Sim, chefe. Ela é bonita, né? Sim, chefe. O que é legal de falar do filme, eu acho que é a estrutura de cada personagem. O modo como eles são construídos, que mesmo não tendo muito sentido, cada um tem um papel importante. E as mesmo os mais insignificantes da parte de trás têm um papelzinho ali, porque são duas aldeias, né? Sim. Aí começa, os crimes começam a acontecer. Eu acho legal a tiradinha do chefe, a hora que ele fala assim: ah, aconteceu aqui, uma pessoa tá morta, o que aconteceu? Foi um crime. Aí vai chamar de crime. Aí ele vira e fala assim: mas por que crime? Ele nem pergunta, ele fala: é, uau. Vale salientar que além de nomear o ato, provavelmente dito, eles tiveram que definir que o crime foi cometido por um ser humano. E as duas análises deles, primeiro foi que era por um animal, aí não foi por um animal porque ele não tinha sido comido, e eles mostraram que quando o animal mata, o animal come e lacera. Porque o urso Donte mostrou aquilo. Mostrou aquilo, e a segunda era um vegetal, mas só que daí eles olharam um para cada outro e falaram: beleza, não tem como provar que um vegetal matou essa pessoa, porque o vegetal não se move. Sim. Então foi um ser humano. Mas um homem nunca matou um homem, mesmo o homem sendo mulher. Outra coisa que eles estabeleceram como regra do filme é que morte não tem significado nenhum. Morte, pessoas morrem o tempo todo. É uma cena onde que o filho, um dos filhos do líder da tribo é comido. Ah, beleza. Morreu. Morte. Eu tenho vários. Então foi estabelecido que a morte não tem significado, mas o porquê do crime é importante. Que a trama assim, do crime se envolve em eles descobrirem o porquê. Porquê. Sim. E as sacadas, eles são muito inteligentes, né? Porque são coisas simples, são piadas que você fica, muito legal. Daí na hora que você para pensar, você fala, nossa, olha só, cara, que inteligente, que nem do animal, né? Que a mulher dele chega com o animal bem no início do filme. E daí ela joga ele, assim, no chão, sabe? Que daí ele fala assim, tá vendo minha mulher, não sei o quê. Daí ele fala assim, foi ela que matou. Daí ela pegou para, olha, assim, é. Mas se você continuar matando ele assim, eles vão acabar sendo extintos. Então, tipo, é uma piada, mas na hora que você para pra pensar, é um mamute. E, tipo, eles foram extintos, entendeu? Eles realmente foram extintos. Então, é isso que eu achei legal. São piadas, assim, que você dá risada, mas na hora que você para pra analisar, são coisas que você fala, olha... Tipo... E, bem dizer, retratar bem, seria, bem dizer, a ignorância mesmo daquela época, né? Como seria as descobertas, o porquê das coisas aconteceram? Porque nada ali tem um foco. Eu acho que já começa legal com o lance deles terem a chamadinha. Sim. Que todo mundo ali chama Pedro na aldeia. Aí já Pedro. Aí o Pedro. O Pedro tá com fé. Pedro não veio hoje. Ah, certeza que o Pedro deve estar junto com ele. É bem isso. E também é um excelente elemento pra você descrever o personagem sem precisar construir uma grande setup personagem. Ele vira o folgado, né? Os dois personagens, dois Pedros, o Pedro Loiro, eles são os folgados. Então a gente já identifica com eles de cara, já sabe quem eles são, já sabe tudo que eles vão fazer. Eles não gostam de caçar. Eu acho que é por isso que algumas piadas com eles não funcionam. Quando eles estão indo caçar, eles fingem que estão pegando uma fruta ou caçando, quando o chefe vira para eles, né? Então tem todo esse movimento, só que a gente sabe que eles vão fazer, isso, porque isso é muito mais nós atrás da tela do que eles lá dentro. Então talvez seria interessante se eles tivessem explorado o humor mais adiante, quer dizer, o que um folgado drogado faria lá, entendeu? Não o que um folgado drogado podia trazer do século XX na Idade da Pedra, entendeu? Então acho que por isso que pra mim aquela piada não funcionou. Porque eu sabia, na hora que eles foram caçar, eu falei, ah tá, eles vão ficar fingindo que estão caçando, tá ligado? Era meio óbvio. É meio óbvio, entendeu? E eu acho que a crítica que eu faço a eles é justamente o óbvio. Os clichês eles usaram todos. E isso daí tem até o seu charme, né? Quando você usa todos, absolutamente todos os clichês. Mas só que ficou muito óbvio o Looney Tunes, né? Ou quando eles estavam fazendo as armadilhas, né? É. E fazia uma armadilha, daí o cara... A armadilha tá errada. Daí faz de novo a armadilha. Ficou muito... Como é que chama? É o Papaléguas e o Coyote. Acho que aí que a crítica que eu faço a eles é essa. Mas isso aí não seria o costume, talvez, de humor mais pro lado francês? Porque eu não entendo muito de humor francês, mas não seria mais a pegada deles? Porque é umas coisas muito... Não nada a ver. E o pior é que é engraçado, tipo... Mas eu já vi filmes também com o próprio Gerard Depardieu, que também tem essas coisas também. A mesma pegada, e é engraçado. Quer dizer, o humor francês... É mais pastelão? Tipo o Asterix, né? Asterix e Obelix. Que eles são... Por essa ótica, não tinha... Tanto que é o Gerard Depardieu que faz, né? Sim, no, os filmes dele são engraçados. É o Obelix. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu então. Também. É que é difícil. É que você, quando você vê um filme francês, que tá pelo mundo todo aí, é porque ele é bom, tecnicamente ele é bom, porque você não vê outros filmes franceses por aí que, tipo, o povo fala que é ruim. Os que são bons mesmo, eles vão pro mundo todo. Eles são mais divulgados, né? Você quer dizer que, tipo, o mundo, e se eles não têm uma cultura de... Que nem os americanos, né? Os filmes americanos que são massivamente ali divulgados, né? Sempre estão sendo divulgados. Sim. E também... É a França, né? França, quem é que... quem é que sai de casa e vai assim, não, eu quero assistir um filme francês hoje. Ninguém fala isso, tá ligado? Tipo, eu vou atrás de um filme francês. Ah, deu a vontade de assistir um filme francês. Eu acho que não é da nossa cultura. Acho que já vem da costumização, no caso, nosso costume de já vir com o marketing. Acho que daí cai no mesmo conceito, falando globalmente, de livro, que a gente não tem tanto costume de consumir o nosso daqui, porque o marketing é menor. Você tem que fazer por conta própria. E já os dos Estados Unidos, bem dizer, já vem com marketing pronto. Já vem com grandes nomes. Hollywood, já tá lá, já. Tanto que o único cara famoso desse filme é o Gerard Depardieu. Porque o resto eu não conhecia. Pelo menos pra mim, gente. Tô falando minha ótica de pessoa conhecida. E eu só descobri que ele tava no filme Depois que eu reconheci, eu parei e pensei, falei, cara, olha quem é esse maluco. E eu assisti fazia tempo e não, tinha, não lembrava que era ele que tinha feito. Assistiu há pouco tempo atrás e viu que era ele mesmo. Uma coisa que eu falo, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não peguei algumas sacadas. Como mesmo a da hora que eles vão lá, que tá a mulher correndo lá, que... Ah, que eles que, estão... que eles voltam assim, eu não achei tão engraçado. Que vai ficar tudo preto? Que vai ficar tudo preto. Ah, tá, ele está na perseguição da... Na perseguição da moça. Eles estão correndo lá, frenético, ela é suspeita. O cara passa com a tocha, vai ficar tudo preto. Cala a boca, todo mundo para. Olha em volta, pega uma pedra, um pedaço de madeira, coloca onde que eles estavam. Tchau, boa noite, até amanhã. Aí acorda no dia seguinte, ah, tudo bem? Não, não tá tudo bem, não. Aí eles param. É, eu tava aqui, eu tava bem ali. Não, você tava ali. É, então. Aí eles voltam à corrida e, tipo, a perseguição continua. É aí que eles passam por cima do buraco, da armadilha também. É, a gente esqueceu de colocar as folhagens em cima. É, exatamente. É super... O conceito das sequências de piadas, esse é um clichê, tá? Clichê em cima de um clichê. Ele tem esse lance de cativar a gente. Porque aconteceu um clichê, ele preparou toda a história, né? Que dá aquele lance, né? Será que a pedra vai cair em cima da cabeça dele? Será que o que vai acontecer agora e tal, não sei o quê? Você recebe a sua piadinha, o seu bônus por ter aguentado até lá, e logo ele já abre uma segunda. Então, recebeu o bônus, ou seja, continua correndo, a piada foi feita. Como é que foi sua noite? Mais ou menos. Ah, então vamos correr. Continua correndo. Aí, logo em seguida, já entra outra piadinha. Essa sequência de piadas é bem característica de filmes mais teatrais e menos cinematográficos. Sim. E menos cinema. Mas se você for parar pra pensar assim, eles não iam perder tempo pra correr um atrás do outro. Naquele tempo, ninguém ia perder tempo pra correr um atrás do outro pra correr risco de ficar a noite aí perdido. Sim. Volta pra caverna, que é melhor. Faz até sentido. E na ignorância deles, assim. E eu achei essa cena, ela me lembrou muito a do Coyote no episódio lá da ovelha, que eles batem o cartão, eles param, eles estão... Ali eu então, vi exatamente. Exatamente isso. Senta, né? Era demais aquilo aí, né? E tipo assim, é legal de ver a trama, porque a trama principal acaba, que seria a briga entre os cabelos limpos e os cabelos sujos, acaba ficando mais pro pano de fundo, porque você se envolve no crime. Sim. E na situação ali dentro. O jeito que eles investigam é totalmente inovador. Ele olha pra água e vê a estrela do mar ali e tinha o ouriço também. Aí, beleza. No outro dia que ele vai investigar, ele tá com a estrela do mar. E o amigo dele tá com o ouriço. Aí ele mostra que ele é, tipo, investigador. Foda-se. Mostra que ele fica... O cara arranca o ouriço também, ao mesmo tempo, coloca... Ai, tipo, que idiota, mano, que faz isso. É muito idiota. É uma coisa bem... Mas o filme... A função do filme era essa. Naquele filme... Essa coisa funciona. Só que tem filmes que não funcionam. Não funciona, legal. Tanto que quando você fala, eu não sou muito fã de filme nonsense. Tem uns que eu dou muita risada porque você é idiota, né? Tipo, que você. Tem coisa que você fala, consegue nossa, é tão idiota que você não adianta. Mas quando você fala, eu falei, puta, cara, nossa, é 1h41, não sei quantos segundos vendo isso. Meu Deus! Mas, cara, eu assisti rachando desde o começo. Muito engraçado. São coisas. Assim, a história não é lá aquelas coisas, mas o conjunto de tudo que faz ficar muito engraçado. As piadas são muito bem sacadas. Pelo menos eu gosto, assim. Eu achei... Tá lá. É um filme divertido. É um filme gostoso de e tá você lá. Ver. É comédia. Não é pra comédia. Ter nojo. Não é pra ter aquele sentido todo. Tipo, a história foda-se mesmo. Porque, tipo, o cara... É o... Como que é o nome? O curandeiro? É o curandeiro. É o curandeiro que é o assassino. Sim. Todo mundo sabe disso. Sabe desde o começo, tá explícito. Tá ali na cara. Ele mata. E, tipo, eles são burros demais pra ver isso. Tipo, que foi ele mesmo. E o filme anda e você acaba esquecendo que teve o assassinato. Você se lembra que teve o assassinato por conta do jeito que eles estão investigando. Fala, eu vi ele de costas fugindo. Aí fala, não, vamos chamar todo mundo aqui que teve ontem à noite de costas. Chama todo mundo, coloca uma fila, todo mundo de costas. O que esse cara tá fazendo aqui? Ele tá de frente. Manda ele embora, que ele é inocente. Tipo, e aí, como é que não vão reconhecer ele? Tem uma pedra na frente do cara e o cara, ele não, ninguém vai reconhecer ele. E eles estavam de costas. Não, tira a pedra daqui, senão você não vai conseguir. Não, mas e se ele me reconhecer? Aí eu acho que vale uma observação. A ideia da pedra, a pedra é sem cor. E... eu acho que é um problema na tradução, que a pedra sem cor, provavelmente, em francês, significa transparente. Transparente. Uhum. Aí o que acontece? Essa é uma pedra sem cor, que deveria ser transparente. Transparente. Então, uma piada que está embutida aí, que não faz sentido. Não fez um sentido para a dublagem. Pra a dublagem. Entende, mas, na verdade, deveria, de alguma forma, estar explícito ali, tipo, um parênteses na legenda, sacou? Deveria ter transparente. Tipo aqueles anime... Que vem a piadinha embaixo, aí isso não tá anime. E é interessante esse negócio em animes. Que, tipo, tem uma piada assim, o cara, nossa, eu tô boiando. Só que aparece assim, tipo, em cima da legenda, assim. Sim. Tal coisa, não sei o que, referência. Capitão América tá lá assim. Pior, quando tem aquele spam de referências, assim, que daí, tipo, tem os asteriscos, né? Com as referências, e tem a legenda pausar embaixo. Pra assistir. Nossa, é interessante. Vocês falaram de referências, né? Pegando o gancho daí das referências, fica claro o conjunto de referências de Charlie Chaplin, fica claro o conjunto de referências de Looney Tunes, fica claro agora aonde que eles exploraram o humor pra vocês, aonde que eles criaram uma coisa que realmente, porra, isso eu nunca tinha visto, foi me apresentado por eles. Onde que vocês viram isso? Pra mim, foi o lance do botar o presente, a hora do, no caso do Walmart. Aquilo... Carrefour. Carrefour, perdão. Do Carrefour. Paga nós! Paga nós! Nossa! Então... Não ligo se for cesta básica. Tá bom também. Tá bom. Se for feijão, tá ótimo. Mas então... Aquela cena, eu me senti perdida no filme. Porque eu nunca tinha visto isso. Que ele tá, no caso, dormindo, né? Vestido com aquela roupa camuflada linda dele. E daí, do nada, ele tá dentro do... E, tipo, vem pro tempo atual e ele tá dentro do Carrefour, andando. E daí, gente, o que aconteceu ali? Eu falei, não, peraí, bugou minha cabeça. O que tá acontecendo? Ali você se sente bastante perdido. Fala, não, mas será que era viagem? Era o sonho, mudou? Aí depois volta pra ótica de que ele tava sonhando ali. Eu achei sensacional. Falei, meu Deus, não. Palmas pro filme. Tava da hora ali, teve uma coisa pra mim. Foi wow, extraordinário. Extraordinário. E o lance do nome também. Eu achei aquela sacada de nome. Porque pra gente, é super normal pronunciar aqui. Eu consigo pronunciar meu nome. Você consegue pronunciar. E todas as coisas já tem nome. Então o lance de mostrar a ótica deles criando nome pras coisas. E não conseguindo pronunciar nomes de coisas diferentes. Também foi muito inteligente. E é um nome bem simples assim. E o nome da moça é Gui. E eles só estão acostumados com Pedro. E na hora de falar Gui, eles ficam Gui. E eles ficam fazendo até competição. Gui, consegui! Ah lá, eu tenho certeza que não é Pedro. Ela fala, não, mas você não sabe falar. Você quer ensinar meu nome? Essas sacadas ali eu achei sensacional. E teve todo um treinamento, né? Pra quem falou Sim. certo, que foi o curandeiro, ele chega. Sim. E de onde você vem, Gui? Aí todo mundo, ele. Consegui. Aquele puxou aquela emoção, consegui. Consegui. E é uma coisa simples, para pensar, são três letras. Uma sonoridade só e Pedro é maior, mas eles conseguem falar. Isso acho que é um negócio pra você ver quando um americano vai falar em português, ele não consegue falar as palavras iguais, assim. Sempre tem aquele sotaque, o sotaque que atrapalha ele pra poder ter a pronúncia certa dos seria nomes. Isso? Também. Uma sátira referente a isso também? Poderia ser, talvez, ou não. Foi só sem querer mesmo. Só sem querer. Mas eu acho que sim também. Tanto também aquela questão o início, cara, eu ri muito. Durante o filme, assim, eu não... Fiquei, legal. Mas, assim, o início do filme, porque veio uma bomba de piadas, assim, que eu ria um atrás do outro, porque os dois estão sentados quando eles estão na caverna, assim, sabe? Que daí ele pega e fala assim, ó, e esse cabelo cacheado aí teu? Porque o meu é liso, o meu é loiro. E o seu sempre foi cacheado? Sempre foi cacheado. O do meu avô foi cacheado, o meu pai foi cacheado, o meu é do cacheado. Meu filho é cacheado, do meu neto é cacheado, é todo mundo cacheado. Foi nem filho, neto. E eu achei muito engraçado isso, o modo também que eles apresentaram, como se fosse documentário, sabe? Porque é tudo muito sério, tudo muito escuro, né? Eu achei muito legal também, por ser uma questão de humor, assim, por ser uma comédia. Eu achei muito engraçado isso. O começo dá até entender que talvez você tenha pego sem querer o filme errado. Sim, é muito engraçado isso. Exatamente. É muito engraçado. E o chefe, né? A esposa do chefe, linda. Nossa, padrão de beleza ali, vai longe. Acho que é legal, porque eu pensei assim, não, foi uma boa até pra atriz, porque se for ver, todo mundo tá vendo que ela é feia, mas ela é cobiçada, mesmo assim, tanto mas pelo chefe... Mas aí vem aquela questão da que ela tava falando, assim, sabe, tipo, de estética, porque, tipo, ela é grandona, ela é forte, não tem nada a ver. E não tem nenhuma mulher lá também. E não tem, também. E também, pra época, se a gente for ver os padrões, teriam que ser mais ou menos assim, teria que ser uma pessoa forte, né, pra conseguir levantar as coisas pesadas, tanto que tudo é ela que levanta, né, então. Tudo que é de peso é ela que levanta. Até o próprio marido. E é legal demais. Vai ficar tudo preto. Cala a boca. Vai ficar tudo preto. Cala a boca. Cala a boca. Vai ficar tudo preto. Cala a boca. O que eu achei legal foi que o loiro, que é o Pedro... Que é o loiro. Que é o loiro. Ele, tipo, já pegava a mulher do chefe. E é muito legal. Tipo, o chefe tava dando comida na boca dela. E o cara, você gosta de comer, né? Essa gulosa. Tipo, e ele todo excitado falando isso do lado do chefe. O chefe não tava nem ouvindo, sabe? E eles andando no carro, eles atropelaram o cachorro. Sim, o cachorro. O cachorro morreu. Aí, o melhor é, o farol é as tochas. Quem tá na frente tá com o farol. Parou. Peraí, eu vou lá ver. Dá um passo pro lado, saiu do carro, vai ver o que aconteceu. Ah, é o cachorro. Vamos sair daqui. Vocês repararam que a esposa do chefe ficou fazendo... eles ficaram, todo mundo ficou, né? E o motorista ficou fazendo... Bom, bom, bom. É, todo mundo tava assim. Pode dizer que assim é um também. Carro. Que era um carro. Você vê que, tipo, tava... E eles saíram, tipo, ele tava no carro, beleza. E ele tava pegando a mulher do chefe. Aí, eu vou contar, mas não sei. Era assim, o cara ia matar a mulher do chefe. Só que daí os dois, o chefe vai confessar pro chefe que ele tava pegando a mulher dele. Aí o loiro, cara, você transa com essa mulher, eu transo com essa mulher. A gente só quer continuar transando. Vamos só, vai, tipo, eles abraçam e concordam com isso, sabe? Super normal. E vão atrás da mulher. Que eu acho que isso daí já entra na questão ali da evolução do pensamento ainda, sabe? O lance de, tipo, é uma fêmea. É só ela não ainda tem um negócio meio, né? Primitivo. Primitivo, aí entra a questão primitiva nessa parte. Então, aí... Acho que a melhor parte foi essa pra mim. No final, nossa, foi do carro e o do carro, porque mataram o cachorro de... E ninguém viu como é que foi. Eles passaram por cima do bicho, ninguém viu. Teve que sair do carro pra poder ver. E a conversa dos dois, o diálogo dos dois na praia. Tipo, não tinha praia nenhuma. Eles falaram, vem aqui. De um take pro outro, eles já estavam na praia. E tinha uma galera ali, tinha um pessoalzinho no fundo lá, jogando. E ele começou a conversar. Aqueles filmes bem românticos, sabe? Aquele papo bem sério. E eu gostei disso. Gostei bem disso. Aqueles takes nada a ver. Né? Que tipo, é uma... Pra ser bem sincero, essa daí é a piadinha mais cinematográfico, mais visual. É mais visual. E o restante foi quase todos foi menos visual. Uhum. Eu gostei dessas duas. E você, Rafael? É, o que eu tirei do filme é que é um filme nonsense que perdeu de explorar muita coisa. O que explorou bem não deu ênfase. E a piadinha que eu gostei muito foi a questão de quando ele estava procurando a carteira, ele começou a bater no próprio corpo, assim, começou a se excitar batendo no próprio corpo. É. Aí depois... É, ele efetuou o pagamento em um porco, daí cortou o porco, daí era um porco vivo, daí virou um porco morto, daí a gente vê esse porco morto, ela usando a própria as tripas do porco, seja lá o que for, pra fazer fogo na hora que ela vai ser morta, né? É, gostei da piadinha de quando ela vai ser morta, que tá batendo nela, ela grita, ah! Bate uma vez, duas, três, ela grita. Daí que ela, quando para de gritar, ele olha pro tacape e fala, putz, parou de funcionar. Deixa eu pegar outro. Tá quebrado. Eu acho que isso foi uma exploração da piada, porque não tinha. Essa piada realmente pra mim é nova. A piada do ouriço, eu acho que eles poderiam ter explorado mais. E justamente é uma coisa que eles criaram ali. Então o universo conspirou pra que um tivesse uma estrela e outro tivesse um ouriço. São do mar e eles estavam no lago. Então a piada tem várias profundidades. Aí alguém podia dar um tapa no cara assim e o ouriço esmagar ele, sabe? Au! Aí ele bate numa coisa e a estrela começa a machucar ele. Au! E eles ficam nisso daí. Acho que trocariam essas ofensas, esses tapas. Eu acho que seria interessante de ver. Tem outra também, que é o do chefe dos cabelos sujos. Que ele... Não, mas a gente não tem tempo. Aí... eu não sei porque eu tô fazendo isso. É. Tipo, ele bate assim no pulso, assim, como se tivesse. Não, olha, olha. Tem uma piadinha que ficou muito curta, que poderia ter dado mais ênfase ou poderia ter soltado mais pontos no meio do filme, que é a questão do... É, nós estamos quase acreditando em Deus. Eu achei interessante isso. Porque eu só falo isso, nós estávamos quase do futuro da humanidade, mas eles mesmos ainda não estão acompanhando. Eles poderiam usar isso daí em outros pontos, dizendo assim: ah, nós estamos quase inventando o carro. Daí ele lembra do carro que sofreu acidente. Ah, nós já conseguimos tirar os dentes dos galinhos mutis, né? Daí aparece um galo só com um dente só. Quer dizer, ele já tirou um, né? Logo vai tirar outro. Mas dessas piadas a gente viu quando o cara falou lá: antes nós andávamos de quatro patas, agora nós estamos andando em duas patas. Logo andaremos sem patas nenhum. Quer dizer, é uma evolução do coisa que aí foi construída dentro daquele universo. Então eu esperava mais piadas assim, mas eu acho que o universo ficou limitado. Porque eles eram tão estúpidos que não tinha mais um grande conjunto de piadas pra você retirar daí. Uma saudação pra esses dois caras que caminharam 3 dias de ida e 3 dias de volta, que tem que dar uma atenção séria pra eles. É. Porque a mulher vai morrer? Não, mas você tem que contar o que aconteceu na aldeia, porque isso é importante. Isso é lindo. Mas será que também esses tipos assim de... Não foi a piada assim que eles usam o humor francês pra isso? Tipo, pra ficar... Não sabe, né? A gente não vê os filmes, né? É muito. É poucos filmes de comédia francesa pra gente, saber se pra é... Pra mim, comédia francesa era só um Obelix. Limitava-se a isso. E o Fabrício, o que você acha? Pedro. O Pedro. É Pedro. Não é Fabrício, é Pedro. Aqui é Pedro. Está aqui atrás da câmera agora. Seguinte, pra mim, vocês falaram todas as piadas, todas as sacadas. Ah, muito legal. Ouvindo de vocês agora e revendo o filme na minha cabeça, ficou melhor. Porque pra mim, quando eu vi o filme, não me pegou. Nossa, cara, foi um filme Sessão da Tarde. Tô assistindo Buddy, o cachorro que fala futebol. Era a mesma coisa pra mim. E a ideia que o Rafael falou e que o Débora falou, todo mundo falou do Looney Tunes, eu senti também muito disso. Eu falei, nossa, vai acontecer isso. Acontecia. E aconteceu isso, acontecia. E aconteceu isso. E pra mim ficou previsível. Perdeu a graça pra mim por isso. É legal. Vai passar o tempo. Porra, divertido. Legalzinho. Mas pra mim, pessoalmente, não me pegou. Um outro exemplo, que é pra quem quiser filmes que se passam nessa época, eles são tipicamente nonsense, é um filme, acho que é de 94, acho que, ou 80, alguma coisa, que chama Caveman, o Homem das Cavernas. E é uma história bem parecida, só que não tem fala. Então é ainda mais idiota, é ainda mais nonsense, porque não tem fala. Eles se comunicam por balbuciar. É assim que eles se comunicam. Então ele tem toda uma força pra você criar humor. Como tirar o humor de um cara que cai num rio? Como tirar o humor de uma pessoa que tá morrendo asfixiada por fumaça? Como tirar o humor? E esse é o tipo de pesquisa. O filme foi montado por um grupo teatral. E o teatro não tem muito clichê. É muito perigoso fazer filme. Grupo teatral fazer filme por causa da quantidade de clichês que eles trazem, de vícios que eles trazem do teatro. É por isso que, de novo, todas as atuações eram grandes, todos os... Sim. Exceto, pra ser bem sincero, da mulher, da esposa, que as atuações delas eram menor, ela... É contido, né? É mais contido, entendeu? Sim. Dos outros, não, era... Se pudesse filmar, Rafael, duas câmeras, assim, aqui e outra aqui. Tem que ser uma câmera 360 graus aqui. É, estamos trabalhando para melhor atender. Logo, põe a faixa, né? Se você quiser uma câmera de 360 graus, ligue para 0800-9090-9090-9090. Eu coloquei outro. Bem no finalzinho da câmera. Exato. Não passa na frente da câmera. Vai passar na frente da câmera? Não, vai. Toma coisa. O figurante cai no rio lá. Figurante só se fode mesmo. Esses figurantes nunca aprendem. Figurantes os figurantes nunca aprendem. Os figurantes nunca aprendem, exatamente. É essa a piadinha. E é isso. A mãe do loiro. A mãe do loiro, que é a macaca, né? Macaca. Sim. É. A mãe do também loiro. É uma piadinha explorada dentro daquele ambiente, porque eles saíram do macaco. Do macaco. Então sim, foi legal, achei bacana. Que mais? Não gostei, honestamente, meio que... É que assim, o último frame, né? O monstro sorrindo pra comer o cara. Tão aleatório. É, bem... Não faz sentido, mas eu acho que... Se fosse aleatório, como saísse da boca dele a boca do alien, sacou? A boca do alien, eu acho que seria mais engraçado. Sim. Mas ele, aquele... Ou nem mostrasse, né? Aquele bicho Looney Tunes dando risada pra... Ele tava muito animado, era muito animado. Agora, eu não sei se era a limitação deles. A nova próxima evolução do que saiu dali, seria isso, talvez? Não sei, provavelmente. Provavelmente. Porque era um bonequinho. Então. Ele é sensacional. Cara. Tava melhor que aquele bicho. É interessante, entendeu? Porque explora o conceito de como seria um coelho mute. Sim. Entendeu? E daí fala, beleza, não existe um coelho que eu possa colocar a porra do coelho, então eu vou colocar no boneco. Então ele vai ficar absurdo, nonsense. Pô, explorou o conceito. Agora, de repente, ele coloca umas galinhas com um monte de coisa e são galinhas de verdade. É tudo mute. É tudo mute. Até aquele momento eram animais com as presinhas, de algum modo eles deram, achei parabéns por isso. É. Aí no final tem um desenhão. Foi meu, quebra todo. Todo da animação. O bichão mesmo eu achei meio estranho também. Ele dá aquele sorriso. Mas qual o motivo do bichão estar naquela coisa? Seria aquela morte... Foi contado, o grunhido... Aquele grunhido era dele. É dele. É uma beleza. Mas seria melhor ele não ter a identidade no final. Perfeito. Passar só aquele vulto, o cara sendo levado de alguma forma, arrastado, sei o quê, e sumiu, acabou. No ar, né? A câmera se aproximando, cima. Cima. Câmera pronta, acabou. Tá. Escureceu. Aí ele mostra a bunda, sacou? Ele assim, tenta enfiar a cabeça no chão assim, a câmera se aproxima mais da bunda dele. Vai, sabe, explorar o conceito do humor, porque não tem o que fazer, você tem que inventar imagens malucas. Não precisa matar aquele cara, não sei se precisava. Ele tá morto, porque ninguém tava culpando ele por estar matando todo mundo também. Ou então a gente vê o dedinho do monstro assim, puxando ele pelos cabelos, sacou? Você é meio maligno. Aí fala que é o Nosferatu depois. É o Nosferatu. É o Nosferatu. Quem tá acendendo e apagando a luz. Nossa. Porque é tão sem sentido quanto isso. Então. Daí tipo aparece, né? Mas é a mesma coisa assim, sem noção. Beleza, pessoal. Certo. Sentimento que vocês guardaram desse filme que vocês querem transmitir para o público? O meu foi nostalgia, porque eu havia assistido no passado, ontem. Ah, você achou o quê? E... O que foi isso? Não sei. O sentimento foi só de nostalgia mesmo, porque eu gostei do filme no passado e gostei dele hoje em dia, não tenho muito o que reclamar. E o monstro também, acho que foi a única coisa que ficou... que era o final mesmo, que nem antes eu não tinha nem ligado pra aquele monstro, é só um monstrinho que apareceu. Hoje em dia continua sendo um monstrinho meio bosta que apareceu. Então... Que horror! Não, mas será que não foi porque você reviu? Porque também então... pra mim o monstro ficou, talvez se eu visse uma segunda vez daqui a um tempo, eu teria o mesmo sentimento que você, entendeu? Por eu não ter conhecido o filme, é a primeira vez que eu assisti. Não, mas eu acho que porque eu não guardo tantas memórias do filme, e o monstro foi o mais irrelevante, porque eu nem lembrava dele. Sabe? Não guardei na cabeça. O que eu acho legal de falar que foi a primeira vez que eu assisti. Eu era bem mais nova, eu tava grávida do Tui. E agora eu assisti com... Não, nem grávida do Tui, eu tava. Não foi 2004, então eu assisti mais pra frente. Eu assisti pra 2016, por aí. Eu tava grávida. E 2016? Lembro... Foi 2016, não. Nossa, né? Nossa, 2006, gente. Perdão, 2006. Eu assisti, eu estava grávida do Tui. E o filme foi um pouco mais cansativo pra mim. Eu creio por conta do estado que eu tava. Dava um pouco mais de sono, eu pescava mais. E assistir de novo é muito mais empolgante. Porque eu já assisti com as minhas primas japonesas. Dessa vez eu assisti com o Tui. Então, a graça que ele achou no negócio... Porque meu filho já é exagerado pra achar graça. Yeah. Então eu já dava mais risada dele achando graça nas coisas. Porque ele fazia... Pá! E, olha lá, você viu? E fica tempo rindo. E depois relembra da cena e dá risada. Aí eu acabo dando risada de novo mais ponta dele. Então pra mim a sensação foi gostosa. Porque ele viu pela primeira vez. A experiência de estar com uma criança. Ele, que foi de estar com ele em criança... E é tipo, tem sacada ali que ele não entende, porque a idade dele ainda não tá, né, no nível ali, porque não tem maldade. Mas ainda assim tem coisas que ele ele já entende, então ele dá risada. E eu não acho um filme maldoso. É, e ele também não teve tanto assim, não tem tantas sacadas sexuais, assim. É, tipo, porque daí é um humor coisa francês, bem... né? Tipo, são coisas sutis, na verdade, é tudo né? bem sutil. Não, é que tem bastante filme, eu já francês também é base de putaria. Sim, o chicote estalava bonito. Não, mas acho que depende do filme. Eu gostei do filme. É que nem o Fabrício falou, um filme Sessão da Tarde, mas eu gostei. Eu, quando você falou, eu falei, puta, nossa, vai ser um saco. Mas eu achei um filme divertido. É um filme legal. Você teve uma... E, tipo, uma experiência positiva. Um pré-conceito e depois acabou tendo um conceito diferente agora. Não, exatamente. Assim, eu acho que ele é um filme um pouco cansativo. No começo ele é ok. Eu, pelo menos, eu dei muitas risadas, mas no filme ele ficou um pouquinho cansativo, mas ele retornou o humor depois no final. Então, assim, pra mim, eu gostei. Nem você falou, e a Débora também. Talvez na próxima vez que eu for assistir, vou conseguir reparar mais. Vou conseguir entender os... Tipo, que não foi tão legal, assim. Mas pra mim, como é a primeira vez que eu vi, eu gostei. Eu achei divertido. Okay. Eu ri de tudo. Eu sou tonta. É muito engraçado. Eu sou idiota, porque tipo, já a tribo que tem o shampoo, daí aparece a mulher, né? Tipo, no Rio, tipo, sim, fazendo comercial de shampoo, assim, sabe? E as crianças tudo lavando o cabelo no outro. Eu ri muito, cara. Isso aí é uma sacada muito inteligente. Sim, é porque, tipo, né? Era, né? Tipo, fugiu agora. Saiu correndo. Não, tipo, é uma coisa muito antiga. Na época... Fugiu. Rafael, por favor, me ajude. Idade das Pedras? É, Idade das Pedras. Tipo, é uma coisa muito... Enfim. Não é pra nada da época. Isso, pré-história. Obrigado, tá seu. Procurando, tá falando, né? Loading, né? Nossa, tô ficando vermelho. Ok. Não, eu acho que do filme não tem mais o que explorar. É isso mesmo, tá ok. Agora vamos às nossas considerações finais, aos agradecimentos. Isso. Já foi, Gonê. Cadê? Mas você tem que agradecimentos, que eu me refiro, considerações finais, é agradecer mesmo o povo por estar aqui. Assistindo esse vídeo. Assistindo o vídeo, mais uma vez, novamente conosco. Agradecer aos nossos patrocinadores que estão passando aqui em cima agora. Exatamente. Não, já que tá certinho. Vamos agradecer primeiro ao Rafael, do Estúdio Politema, que está aqui novamente conosco. Dá oi, Rafael. Oi. Agradecer ao Matheus do Balai de Nubi, que veio nos assistir hoje aqui. Oi. Aê. Oi. Oi. Você vai ter que assistir esse filme agora. É, o Matheus veio de convidado hoje. Mas é ruim, não. É um bom que não filme. Apareceu. Convidado que não aparece, tá ligado? Exatamente, ele está. Fiquem aí, querem conhecer o Matheus? Vão no Balai de Nubi. Conheço. Beijos. Agradecer ao Fabrício Barros, que está aqui hoje, do Catadores de Relíquias. Que bonito. Agradecer a Melissa, do Doce Vegana. Sim. O Thiago, do Coisa do Thiago. E eu, do Bicho Distante, que é a Dé. Sei que seja isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram, a todos que nos acompanham, a todos que seguem. Mandem sugestões, mandem dicas do que podemos fazer para melhorar. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com os amiguinhos. Que é tudo aqui embaixo, não tem nada aqui em cima. Não tem nada em cima, não tem nada lá. Não prendam um bililio no ventilador. E essa piada é especial pro Robson. Entendeu? Nossa. Entendeu? Não prende o bililio no ventilador. Então é isso, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e manda ideia pra gente. A gente quer ouvir a sugestão de vocês, a gente quer vocês aqui. Muito obrigada, beijos e tchau. E por favor, não reparem na tomada. Ai, senhor. Legal, moçada. Muito bacana, muito bom. Vai lá, bota um pouquinho só pra sentir isso. Nossa. Só pra sentir o bafo dele. Que foi? Que legal! Je me demande s'il ne veut pas en profiter pour me ramener un petit gourdin, moi. Ça doit être moins cher qu'un gros gourdin. Tu sais à quoi je pense? Non. Avant, on marchait sur quatre pattes. Maintenant, on marche sur deux pattes. Si ça se trouve, bientôt, on marchera sur zéro pattes.